Na carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, de 16 de outubro de 2002, sobre o Rosário, diz-nos o Papa João Paulo II: a contemplação de Cristo tem em Maria o seu modelo insuperável. O rosto do Filho pertence-lhe sobre um título especial. Foi no seu ventre que se plasmou, recebendo dela também uma semelhança humana que evoca uma intimidade espiritual certamente ainda maior. Desde então, o seu olhar não se separará mais dele. Algumas vezes será um olhar interrogativo. Em todo o caso, será um olhar penetrante, capaz de ler no íntimo de Jesus, a ponto de perceber os seus sentimentos escondidos e adivinhar as suas decisões. Outras vezes, será um olhar doloroso. Maria vive com os olhos fixos em Cristo e guarda cada palavra sua. As recordações de Jesus, estampadas na sua alma, acompanharam-na em cada circunstância, levando-a a percorrer com o pensamento os vários momentos da sua vida junto com o Filho. Maria propõe continuamente aos crentes os mistérios do seu Filho, desejando que sejam contemplados para que possam irradiar toda a sua força salvífica. Há um cântico italiano antigo, eu por acaso não sei quem é o compositor, mas a certa altura é um cântico italiano antigo, assim, polifónico, e depois, a certa altura, a frase é, é a Nossa Senhora a dizer: lascerete lo voi per altro amore. Vocês deixavam-no por outro amor? O resto da letra é: olhem para ele ali na cruz, olhem para ele entregue por vocês. Vocês deixam-no por outro amor? Quem é que vos quer assim? Mas quem é que vos quer assim? Quem é esse amor por quem a gente deseja a vida inteira? Nós agora temos quilómetros de telenovelas no nosso cadastro, não é? Já vimos tanta coisa, tanto amorzinho perseguido, tanto desejo, tanta asneira a ser junta. Bem, devíamos ter com os confessionários cheios da perda de tempo que a gente tem com isto, eu incluída, que às vezes na distração do cansaço também me concedo essa patetice. E então a gente vai-se deformando na ideia de amor. E andamos às vezes desvairados à procura de uma ideia feita de amor. Mas há algum amor como este? Alguém me quis assim? Mas como é que eu posso deixar este amor por outra coisa? Alguma coisa pela qual vale a pena? Alguma troca que vale a pena? Alguma coisa maior do que isto? Agora, toco numa coisa mais dolorosa. Eu tenho em casa um pai viúvo, não é? A minha mãe morreu quando eu era muito pequena, muito novinha. E eu não desejo às pessoas passarem por uma morte muito próxima. Não desejo a ninguém, não. Mas percebo que a gente, numa morte muito próxima, é desafiada a ir até ao fundo do que quer dizer amor. E percebo que, mesmo na falta de alguém tão próximo como é uma mãe ou como é uma mulher amada, mesmo assim não há um amor que se compare. Não tem comparação. Não tem comparação. Há um grande amigo meu, italiano, que perdeu a sua mulher na viagem de celebração dos 25 anos de casados deles. Ele era responsável de um movimento e o fundador do movimento, ainda vivo, quando ele voltou daquela profunda dor, disse-lhe uma coisa brutal, disse-lhe: agora estás pronto. Agora estás pronto. Porque assim, de repente, na hora de perceber que pertence a Jesus, a pessoa que mais amamos na vida, toca-se no fundo do amor. Toca-se no fundo do amor. Avança um bocadinho mais. Vamos ver se eu me aguento. Eu sou uma piaguinha, já estou aqui com o nó na garganta, vamos ver se eu me aguento, porque agora vou dizer uma coisa que quase sempre não me corre bem, porque fico entalada cada vez que digo isto. Eu não sei se foram ver um filme que deu aí muita polémica, mas que foi, se não foi o filme da minha vida, foi seguramente o filme deste meu ano, chamado A Paixão de Jesus Cristo, do Mel Gibson. Muita conversa, se é violento demais, se não é, muita conversa. Como de costume, nós católicos somos dóceis à agenda dos nossos adversários e, portanto, o que eles dizem contra nós é aquilo que nós mais rapidamente repetimos e bebemos e, portanto, somos capazes de cascar, desculpem a expressão, nas coisas que nos são mais caras, seguindo a agenda dos outros. Não tenho nenhuma paciência para esse tipo de percurso. Pessoalmente não tenho, e portanto não acompanho esse, sobretudo porque fiz uma experiência muito intensa discutindo com uma pessoa que era muito crítica daquele filme e que me dizia, que discutia aquele Jesus, e eu disse: olha, eu não, a única coisa que eu posso dizer, o meu Jesus é o Jesus de Mel Gibson, não discuto os outros, a gente está todos aqui nas aproximações, não é? Quando lá chegamos é que vemos se é parecido com o Mel Gibson ou se é diferente. O meu Jesus, tanto quanto eu aos 43 anos o vi, é muito ali como aos Jesus de Mel Gibson também. Mas o momento, para mim, o momento-chave daquele filme, explico um bocadinho para quem não o viu, e que eu acho que se aproxima daquilo que estamos a falar, da Eucaristia e do Mistério Pascal, é assim. Jesus, depois de uma agonia tremenda e de uma violentíssima noite de agressão, de flagelação e tudo, é carregado de facto com a cruz. E vai carregar com a cruz. De facto, a descrição daquela via sacra é uma coisa. A filmagem daquela via sacra é uma coisa violenta, aquelas quedas são uma coisa para além do humano, aquilo é brutal mesmo. E Jesus vai e a gente acha que ele já não vai mais ter forças e Nossa Senhora está acompanhando. E a certa altura, na maneira como o filme está construído, ela percebe que ele tem que vê-la. Ela percebe que ele tem que vê-la, que ele precisa dessa ajuda para chegar até ao fim. E, portanto, de uma maneira muito bem construída, e para quem ainda por cima já esteve na Terra Santa, aquilo tem particular graça, porque percebe-se que ela dá a volta, aquilo é umas ruelas pequenininhas, e ela dá a volta para ver se o apanha no cruzamento seguinte, dá a volta para ver se fura entre a multidão, e está na frente, é ela que está na frente quando ele passa. Pois com uma ideia também muito bonita, lembrando-se de quando ele era pequenino e quando caía e esfolava os joelhos, uma ideia muitíssimo ternurenta, é muito bonita, mas não, essa não é o ponto. Até que finalmente aquele filho e aquela mãe cruzam-se. E Jesus, que vai ali, completamente derrotado, não é? Completamente arrasado. De repente, quando olha, talvez, provavelmente, para a única pessoa à face da Terra capaz de perceber o que ele está a fazer, diz-lhe assim, derrotado, completamente ensanguentado, caído no chão, com os outros a baterem. Olha para ela e diz-lhe assim, vês, mãe, eu faço novas todas as coisas.